do Rio, 5972-06, bordo 1315, Guarulhos, nosso táxi. Rio 5972, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame torre no 895, ajuste no 0 no meio, bom voo. Índia, ponto de espera, chamo 1895, muito obrigado, bom trabalho. Rio 5972, boa noite. Está autorizado a linha de decolada 10, o vento de 10 graus com 8 nós. Falou, Salvador, Sananã 224, na ponte Nono para o presidente Sananã. Lembra, Sananã, chame táxi, o Sananã 224. Rio 5972, decolou de Salvador aos 46, chame o controle em 120.8. Tenha uma boa noite, um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Rio Salvador, bom dia, Rio 5972, decolou na sua escuta. Bom dia, Rio 5972, contato radar, suba para nível 380, autorizado pro de líder. Curvando à direita, 380, navegando Leda, Rio 5972. 1074, chama Centro Recife, 133, decimal 25, alterna, 133, decimal 95. 24, boa noite. Boa noite. Para o PAX, o POD 102, 1h50 de autonomia, alternativa Salvador. Gente, a Sané 6224, Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0, 1h6. 1h6, táxi livre via Índia, no ponto de espera, 108.95, boa noite, Sané 6224. Boa noite, Sané 6224, pronto no ponto de espera. Oxa, 6224, boa noite, novamente, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento de 1-2-0 graus com 8 nós. Gente, livre alinhar e decolada 1-0, Sané 6224. Rio 5972, chame Centro Recife em 133.25, alterna 133.95. Chama Centro Recife 3325, alterna 3395. Rio 5972. Fala, total 9908. Total 9908, prossiga. Nós entramos em contato com a companhia e falamos com o Dodge. Ele nos afirmou que foi passado o plano de voo realmente para o sargento Wellington. E ele entrou em contato lá, o horário é realmente 0040 no Lux. Ok, gente, total 9908. Eu acho que deve ter tido um equívoco junto à sala de tráfego na hora da transmissão do plano, ok? Aguarde, a gente está esperando aqui chegar no sistema e no centro Recife, ok? Para autorizar. Gente, estou na base, obrigada. Ucha 6224, sua decolagem foi o 5-1, controle 120.8, boa noite. 208, boa noite, 6224. Controle Aracaju, muito boa noite, Ucha 6224. Ucha 6224, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. 190 na PUCA, controle Salvador, boa noite. Boa noite. Total 9908, eu sou? 9908, o 9908 chegou aqui pra mim o plano, só confirma o nível 320, é isso? total 9908, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, a aerovia Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, direto Poços de Caldas e após conforme o plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5515 e o controle opera em 120.8. Conteste. O total 9908 está autorizado no nível 320 para Guarulhos, aerovia Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após 30 decola da 10 com curva direita na saída da EL, após da EL Leda, Leda 3. Correto, total 9908, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Estamos prontos para o acionamento na taxa 08. Confirmando, já está pronto? Afirmativo, está pronto para o acionamento na taxa 08. Ok, autorizado então o posicionamento, chame táxi, o altímetro no 06, total 9908. No 06, posicionamento, camada para o táxi, taxa 908. Botan 3600, acione identificação, prossiga na chegada à malha e desça para 2000 pés, o QNH no 0 no 6. 2000 pés, o QNH no 0. Chaname 224, chame o centro Recife 125.45, alterno 126.85. Centro Recife 1245, alterno 1265, boa noite. Boa noite. solo Salvador, é o total 9908, com 03 a bordo, 4 horas de autonomia, Terra Galeão, próximo táxi. Total 9908, os ataques via parte principal, Índia, até a ponte Capistino 0, quando lá chama torre 1118, decimal 95, o ajuste 10 no meio, total 9908. 9908, táxi via pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, chama torre 1895, ajuste 10 no meio. Anex foi desta para 4 mil pés, que negão no 0 no meio. Ram 3600 autorizado final e LS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Salvador, é o total 9908, no ponto de espera da 10, pronto. Total 9908, boa noite, autorizado a linhar e decolada 10, vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a linhar e decolada 10, total 9908. Total 9908 decolou aos 07, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Muito obrigado, 108, boa noite. Web 5809, acione a identificação, proceda na chegada à mar e desça para o nível 05. Eco 0 QNH 10 16. Salvador, boa noite, total 9908, decolado na sua escuta. Possibilidade de aproar, lida. Boa noite, total 9908, contato radar, suba para nível 320, ao cruzar 2000 pés, afirmativo, proedileda. Afirmativo, ao cruzar 2000, proedileda.